3378, NP redução 2209. Já está resolvendo, senhor, 3378. Tá. Gol 1556. Chama agora o centro Recife. 125 decimal 1, caso negativo 128 decimal 35, agora boa tarde. 251-2835, obrigado, uma boa tarde, 556. Direita, realiza o perfil da subida Coral 1 no Bravo. Após a posição Coral, prossegue conforme nota do plano. Controle Salvador 119.8, transponder 5526. 745, condições de elemento de decolagem imediata, assim que tiver pista livre. Ótimo. Então, após o tráfego na final, agilizando manobras ali, mantém temperatura para decolagem imediata, 3, 5, 6, 7, 4, 5. Precisando olhar e manter o centro 3745. Gol 1962, chame torre 118 decimal, meia dúzia. 118.612, gol 1962. Eu vou no 962, Ninja Sierra. Golf Fox Trot Sierra, solo 05, agiliza direita na Eco, chame solo 211, Olivrar. Livrar na Eco, solo 211. Solo 962, ajuste no 03, continua a aproximação, aguardando pista livre, no pós da TAM, iniciando a rolagem no momento. Sente, o ajuste no 012, confirma? 1013, padrão. Ok, sente, gol 962. 3745, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1 no 0 graus, no 09. Gente, gol no 790, mantém ponto de espera. Informo que está livre da restrição de 80, nível 80 até 30 mil. Está livre da restrição, então, subindo autorizado até o 370. Isso é informação de voo e alerta. Chama o centro Recife em 126.0, caso negativo 128.8. Papai Romeu, Fox da Terra Romeu, controle. Solicitação direto de Maceió. Pouso no 09, pista livre, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso, pista no 0, gol no 962. Só informar o gol 790, tem condição de decolar sem parada quando autorizado, ok? Sente no 790. A 3745 decolado, ao 07, controle em 119.80. 19.8, 3745. Salvador, boa tarde, 3745. Matando o quilo Romeu Oscar, Salvador, para Serra Delta Golf, X-Ray, Morro de São Paulo, número 2 para a cópia, mantém a escuta aguardando. Aguardando, quilo Romeu Oscar. Ocean M2-13, cópia. Autorizado Galeão via rota Upper Zulu 44, seguro Upper November 857, Moussu, o nível 360. Decola pista 1-0, primeira curva à direita no perfil da subida Sanvo Uno, Leda, Dóquilo. controle Salvador 119.8, transponder 5520. Cotejamento correto, chame pronto, chame 6213. Papa Romeo Golf, Fox Serra, autorizado ingresso na Juliette, contorno Pátio 1, no repórter Taxi Lima. Solo Gol 962, segurou a seção, Gol 1962, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 962. Quebec, mantém a posição, chame a torre 118 decimal 612 para ingresso na 17. Sim. Pode chamar para regresso em 5 minutos, é agora. Gente, vê se eu mantenho no meu 10, o altímetro no 013, reporte ingressando no corredor Interlagos. 113, reportar ingressando Interlagos, é agora. Frequência do controle 119.8, transponder 0153. Autorizado Salvador, Serra Delta 2X-Ray, decolando 97, para a curva direita, ano de outubro do Axé, o transponder 0153, do Kilo Romeo Oscar. O Kilo Romeo Oscar modifica o transponder para 0141, confirme o POB. 0141, o POB 08. 08 a bordo para acionamento táxi de decolagem, chame a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 3, quilo Romeo Oscar. 118 6 é a torre, o quilo Romeo Oscar. Gente, até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, o Romeo Golfito. Direita 1211, na sala 337. Par de cópia, 1 no mil pés para Cairo, Vitorino de Juliette. Solo de Salvador, na 3378. Capatango Golf, ótica uniforme, contato radar estabelecido. 55 milhas no oeste lá em Salvador, desça para o nível de voo 080, o altímetro em Salvador no 013. Golf uniforme, confirme a altitude. Vê se mantenha o 080, Oscar Golf uniforme. Chinem é 356, desça via chegada por médio 1 para o nível de voo 050. Segue o Boeing da Gol, reporte Taxi Lima. Boeing Solo Salvador, Terra 3681, no centro da mais, coordenação Guarulhos, Trampo da Cobra. Tenha 500 pés, reporte 1 a 5 milhas para Salvador. Controle, boa, Gol 790 decolou. Gol 790, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 370. Puca 37. Autorizado Cairu, 1.000 pés, decola da 17, curva à direita no corredor Axé. Frequência do controle 119.8, transponder 0150. O Vitor e Juliette. Você tem condição de coordenar para o Diaru, para o Gol 790? Guarda de coordenação, Gol no 790. Ok, de qualquer maneira a gente vai precisar um desvio à esquerda aí na proa 040. 040, desvio gente. Prossiga Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre 118 decimal meio. O meu golpito. Sal zero pode desvio, está autorizado direto Aru. Ok, desvio direto Aru. E Juliette, prossiga, autorizado acionamento, está pronto o ataque. Chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Centro 3745, boa tarde, obrigado. Autorizado até o Pat 5, o meu golfito. Sente Vitorinho de Juliette, autorizado até a Oscar, reporte para ingresso, Vitorinho de Juliette. Curva à esquerda, realiza o perfil da subida Cuca, transição Aracaju, controle Salvador 119 decimal 8, transponder 5534, o Gol 9250. Aprovado, nível 350 para Mato Maior, moto pesou 7, melhorava, escola, primeira esquerda, Cuca, Rio Maracaju. 198 controle, 534, é o transponder na posição 2, puxa essa lá. Cotejamento correto, portão 02, autorizado o pushback de acionamento, chame táxi. Bota táxi, Gol 950. Autorizado o ingresso, reporte Nelly pronto, Vitorinho de Juliette. Na proa do CEASA, aguarde transferência de comunicações. Na proa do CEASA, aguardando transferência do CEASA Golfeó. Papapá, Mike Romeo Alto, é o controle? Recebo informações do seu transponder, por gentileza, faça um cheque no equipamento. De Juliette, deu pra utilizar a pistola 7, vento 120 graus, 11 marchas. 62 no setor, mantenha a posição aguardando, Xané 62 e no 3. Guarda, chamar a torre, 1 na 8, sinal veio aqui, é golpeado. O Xané 6356, desça para 2000 pés, altímetro 1013, após etapa 8, 1. Botão 6356, desculpa. Afirmativo, após etapa 8, 1, está autorizado 2000 pés, altímetro 1013. Após etapa em Dutra, 2000 pés, o Xané 6356. Vitor Índia Juliette, decolar 18, controle em 1 no 9 decimal de 0. 98, Vitor Índia Juliette. Controle Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, decolou na segunda. Vitor Índia Juliette, sua para 1 no meu pé, no corredor Axé, reporte para o Alabar. Axé, reporte para o Alabar, Vitor Índia Juliette. Trago o próximo. Oi, Josh Wolf uniforme, desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 3. Via rota Ambezulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, Ambezulu 44, Pagog, o nível 340. Decola pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Sanvo 1, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5513. O meu Alfa, confirme se o pouso irá efetuar na Enrimar ou em Salvador. Pronto, Salvador, mas tem problema de pouso na Enrimar. 1, Leda, Motiva, 5513. O controle é 19.8, também 6.8. 26 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Confio, obrigado, senhor. Mas como eu informo que temos um tráfego para pouso, pistão no 7, mesmo 1 no meu pé é um Charlie 150. Positivo, viu? Eu preferi o próximo pelo setor norte da ponte e agora a autorização para cruzar 10 e pousar para 3. O nível 100, já aprovado, número 1 para cópia, mantenha a posição aguardando. Aguarde instruções. Positivo, tá avisado com calma já. Tarde. Chame torre, 1-8, decimal Bahia. 7-8, vai abrir a conta. Janeiro 6356 está autorizado, LSX-8, pista no 0, reposto estabilizado no curso do local de Globo. Boeing da Gol iniciando o táxi da retaguarda após o tráfego ter liberado o setor. Autorizado iniciando 03, chame táxi. Ceasa, 5 milhas da cabeceira no 7, um helicóptero no 1000 pés. Não interfere com o seu pulso. Ciente do tráfego do helicóptero, o Serra Golpiosa, se possível, vai reportar visual. Michael Romeo, como tráfego, aproximando do setor noroeste, aproximadamente 3 milhas da pista no 7, número 1 para pouso, seu número 2, reporte visual com o tráfego. Pulso. Corrigindo o nordeste, me aproximando do setor nordeste para a pista no 7. Torre Gol 9-0, ponto perda 1-0, contato. E aí, se o senhor encurtar a trajetória, vai completar o crescimento da torre. Não, pode ser, obrigado, vamos continuar aqui. Tolima X-Ray, cotejamento correto no pátio 3, reporte pronto para acionamento. Aguardando para prosseguir na acionador no 7, o Michael 9. Positivo, se o senhor autorizar, eu aproximar direto pelo setor norte da torre, sem interferir com a gente no 7. A intenção é o CAT 3. Atenção, pouso no CAT 3 por 2 minutos, posteriormente, em remar. 7, será coordenado reporte no través norte da torre para cruzamento. Informa o tráfego da Gol alinhando para decolagem. Então mantenha o setor norte aguardando o cruzamento. Michael Romeo. Positivo, está mantendo o setor norte na sua escuta também. Torre, o Thiago Oscar, agora de recepção na final da 17. Não tem visual com o helicóptero. É, o tráfego já foi superado. Foi avistado o Thiago Oscar, foi autorizado pista no 7. Vento 120 graus, 11 nós. Livre com o 17, Thiago Oscar. O 9250, como tráfego tipo helicóptero à esquerda, mantendo o setor norte, 500 pés, não intersegue sua decolagem. Decolagem autorizada pista no 0, vento 120 graus, 19 nós. Decolagem. Gente, tem um tráfego nacional da 1-0, agora meia milha do externo. Mantém o setor aguardando para o cruzamento, Michael Melo. Positivo, está mantendo o setor. Ocean 6213, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 1-0. Chame a torre, 118 decimal meia, o ajuste no 0 no 3, tenha um bom voo. 0 no 3, chame a torre, 3 decimal meia, bom. Azul 4463, ao solo. 4463. Airbus da Bianca, iniciando táxi da retaguarda, após o tráfego ter liberado o setor, autorizado iniciando 01 no chame táxi. Volta a Bianca, está liberado, 4463. Aeroporto de acionamento, posição flex, 3681. Autorizado, tá 3681 no chame táxi. Arata, 3681. É, 6356, na chuta da torre. Escuta com o trem baixo travado na 10, 6356. Avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 129. Ajuste no 0, 13. Tenho 3 livre pouso na 10, oceano 6356. Mike Romeo Alfa, reporte visual com o tráfego da Avianca Nacional da 1-0. Visual na minha posição de 12 horas. Gente, mantendo o setor norte, aguardando o cruzamento, a retaguarda do tráfego, Mike Romeo Alfa. Positivo, vai aguardar e prossegue a retaguarda com autorizado. Romeo Alfa, da presente autorizado o cruzamento da pista no 028, evitando o sobrevoo de aeronaves. E da base aérea de Salvador, reporte solo controlado no Pátio 3, vento 1 no 0 graus, no 29. 7, está autorizado, reporte controlado no Pátio 3, o Romeo Alfa. A posição que a gente definiu aqui é a última do pátio, é a mais próxima do pátio principal. Valeu, Romeo, obrigado pela visão. Oscar, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1 no 0 graus, 129. Quilo Romeo Oscar. Chené 6356, solo aos 27, direita 121, décima 1, sol. 21, obrigado, 6356. Táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Chené 6213, decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 129. Torre, o Romeo Alfa. Romeo Alfa, frente do solo, já está avisado o localizador? Prontinho, eu tenho contato com ele, que a nossa operação está aqui do lado. Se ele puder mandar a gente para aqui, está melhor, na última posição. Gente, eu vou entrar em contato com a coordenação com a Infraero, para ver se eu consigo trocar essa posição. Prontinho, eu estou aqui na última posição, se o senhor autorizar, vai ser aqui mesmo. 112 agora. Autorizado o táxi, direita via Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 6, o ajuste 10 no 3. Tenha um bom voo, azul 4463. Direita Índia, ponto de espera 262, obrigado, chama claro. Romeo Oscar, eu para o número 10 no corredor Axé, reporte o Fora da Barra. O número 10 no corredor Axé, reportará na Fora da Barra, o Vila Romeo Oscar. Terei contato com a Infraero, terá que ser a sua esquerda. A sua esquerda no na 6 Lima, meia dúzia Lima. Porque vai ter outra operação aí no pátio e essa posição será ocupada por essa operação. Comando, o balizador já está autorizando aqui, só são 2 minutos. Se o balizador está autorizando, está autorizado. O Michael Mel. Valeu, obrigado. 62 no 3, circulado 29, controle 19-8, boa. 19-8, bom dia. 35 confirmado. Oi, falador, azul 4463, ponto 0, pronto. Azul 4463, autorizado, NEA, manter pistão no 0. Manter no 0. Para decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. Via Sambo 1 para 3.60, chefe 2.03. Autorizado direto de Chile, Romeo Oscar, livre ascensão a 2500 pés. Aqui autorizado 2500, direto de Chile, no Vila Romeo Oscar. A gente aguarda só mais um minuto, no 3437. Chené 6356, visual com R2 da Tanta Cristina do Patiuno. Após a passagem do tráfego, autorizado ingresso Juliette, remota 1-4 do Patiuno, Chené 6356. E após a passagem do mesmo, Juliette, Patio, remota 14, com Chené 6356. Romeo Alfa, boa tarde. Papapá, Mike, Romeo Alfa, na escuta. Agora, o Patiuno está em mais acionado, 0-1 agora. Sim, te aguarde, Mike Romeo Alfa. Então 3437, copia. Pronto para cópia 3437. Brasília, via rota Zulu 17 até Apino, o nível 360. Decola pistão no 0, primeira curva direita, perfil da subida Arco 1, Elefa. Frequência do controle 119.8, transponder 5545. Máximo 3437, a portada 3360 para Brasília, a pessoa 17 a 0, saída da 10, da 10, da 10, da 10, da 10, da 10, da 10, da 10, da 10, da 10, da 10, da 10, da 10, da Azul 4463, decolagem 32, controle 19-8, boa. 19-8-4-4-6-3, boa tarde. Ele, Salvador, boa tarde, Azul 4463. Estabilizado, 4463, contato radar na decolagem. Sua via saída Coral 1 no Bravo para o nível 1880. Coral 1 no Bravo, nível 180, Azul 4463. Tango Oscar Golf Uniforme completo de Sexuation, Torre 1 no 8, decimal 6. Yes, obrigado, senhor. Dia 81, posso esperar dando 0 pronto. A 3681, mantém a ponte espera. A 3681, vai manter. Torre Oscar Golf Uniforme, estabilizado, não está certo. O Oscar Golf Uniforme, ajuste no 0 no 3, visual para o campo. Termo, senhor. Pouso autorizado, ajuste no 0. Momento 1 no 0 graus, no 0 nada. Viu, uniforme. Com a torre com Pro Norte. Frequência do controle 119.8. Desconsidere o controle, prossegue com a torre até RMA. E aciona no transponder 0147, Mike Romeo. Está autorizado, 43 RMA, 0147, transponder 1826. Declarar com o Pronote. Obrigado, comandante. Qual o POB? 01. Ciente já acionado? Oito. Chame a torre agora para decolagem. 118.6, tenha um bom voo. Mike Romeo Alfa, 1013 no ajuste. Valeu, chefe. Obrigado, comandante. Torre ao Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa já acionado. Aguarde para decolagem. Tem tráfego a 4 milhas da cabeceira no zero nacional. E se preferir, faça 180 e já fica aprovado com o Pola Norte. Mas aguarde para decolagem, no solo Michael Nova. Por último. Frente. Mantenha até interceptar o curso. Não, até interceptar o curso, não tem. A 3804, seguir a tráfego de pequeno porte, em redução 2109. A presente prossiga direto Coral. Projeto Coral 4463. Seja autorizado o táxi via parte 3, parte 1 e táxi Índia no ponto de espera da 10, chame a torre 118.6, o ajuste 10 no 3, Vitor Lima X-Ray. Romeo Alfa, é presente autorizado a decolagem com proa norte, a proa ano direto em RMAR, evitando o sobrevoo da base aérea. Fútil. Tá fora de solo, Romeo Alfa. Quente, aos 37, proa de RMAR, reporte na final para RMAR. Michael Romeo Alfa. Valeu. 3681, 3681, autorizado a linha manter 3.0. A linha manter 1.0, tá 3681. Oscar Golf uniforme, solo aos 38, livre à direita e chame sol no 1211. 013, o Oscar Golf. Vente, reporte solo controlado, vento Salvador 120.2. Não, não. Vapor Point Fileda, devido à formação bem no pico Fileda. 6213, vai chamar. Bench 6213, informe agora o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 6213, boa tarde. Tan 3437, táxi com 1-5-8 a bordo, do 3 horas e 25, alterna com fim. Dido que alterna vitória da conquista, hein? Com fim, Sierra Bravo, Charlie Fox, Tan 3437. Com fim, Tan 3437, autorizado táxi aí, ponto de espera dando 02, 1-8, acima ao 612, que não no 0-3. Menos 86, no ponto de espera, tem 3430, 37. A 3804, é autorizado 3.000 pés, o altímetro 1013. Aos 4-0, frequência livre. Bom dia. Vitor Lima X-Ray, a linha mantém pista no zero. Vitor radar para sequenciamento, mantenha a presente proa, o limite é o curso do localizador. Mantenha a proa, limite ao máximo, 3604. 3681, aos 40, controle 198, boa viagem. 198, obrigado. O 4463 está presente, o voo e o COVID. Qual seria a pronta? Voo de Índia, Lima, Kilo, Oscar Victor e o COVID. E boa! Boa 3681 no contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1 para o nível 340. Via 34, 3681. 3804, iniciando São 1809. 09-3809. Vitor, Lima X-Ray, decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, não passa mais. Espera pronto, TAM 3437, boa tarde. TAM 3437, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. E torre 18, decimal 6. 18, ó, trouxe a. aproximador do Matão, Oscar Golf Sierra, estabilizando o local de jogador. Victor Lima X Ray decolado aos 4-3, controle em 1-9-1980. Agora vamos controle Salvador 198, Victor Lima X Ray. Controle Salvador, boa tarde. Passando o Victor Lima X Ray, decolado na Ator 1. Passando o Victor Lima X Ray, contato radar na decolagem. Suba via saída Arbor 1 para o nível 100. Vai subir via Arbor 1 para o nível 100, Victor Lima X Ray. Eu, meu Oscar, desconheço o tráfego no setor, descida a critério, frequência livre, me confirme apenas seu estimado de pouso. Chegou o Sierra, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 00 graus, não sei. Pouso autorizado, pista no zero, volta com o Sierra. Da terminal, o serviço será terminado, nível 180, chama agora o controle do Alça, frequência 120, decimal 1. Viso alta, 3437. Pode pouso do tráfego, alinhar e manter o pistão 0. Mantém o pós-pouso do cara, e mantém o pistão 10, 3437. E 18, decimal 6. Sequembro, 3-0. Vitor Lima X-Ray, suba e mantenha 3 mil pés. Vai subir e manter 3 mil pés, Vitor Lima X-Ray. Porém, da coluna 17, fica pedindo o tráfego de na 10. Por isso que sugeri a bola. Pode ser a mão. Confirmando o voo da Brasil no 600. Oscar Golf Sierra, solo aos 47, liga direita, chama solo 121, decimal 1. Próximo apelo, confirma. Gente, informe quando livre de informação. Autorizado, quilo para 3. E 3.000, inicia a curva direita na proa de Alessa. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 1 no 0 graus, no 0 nós. Afirmativo, mantenha a proa até 3.000 pés, sala de comunicação, 3.000, Alessa, 3437. 7, Oscar, Golf, Kilo. Doutor Lima, X-Ray, dá pra gente estar autorizado a voar direto Mativô. Abra 3437, decolado 49, controle no 9290, Rogério. 19-8, 3437, obrigado, uma boa tarde. 3347, 4430, 21, 0 graus, 1 no 9. Operação da 0 da 3, vai para a banda. 2535, obrigado, boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, 3437. 3437, mantendo este decolagem até 3.000 pés, após 3.000 pés, direita, direto, Elefa. Após 3.000 pés, direita, Elefa, tá 3437. 302 é o controle? Da presente, voo direto ao farol de Itapó. Direto ao farol de Itapó, Unipa 02. Da 3437, chave Centro Recife, em 126, decimal 0, alterna 28, decimal 8. 260, 128, 8, TAM 3437, obrigado. Estando o localizador, Golf Kilo. Oscar, Golf Kilo, seguinte, chame Torre, 18, decimal 6. 86. Pista Golf Kilo, o ajuste no 0 no 3, tráfego avistado, pouso cruzado, pista no 0. Vento 1-0 graus no 2 nós. Positivo, né? Nós não avistamos ainda não, tá instrumentado aqui, ok? Vamos reportar avistando o campo, Golf Kilo. Perdi, reporte avistando o campo, acho que Golf Kilo. Kilo, informará. Salvador, tá 3378 no 04 para o funcionamento. 3378, prezado Puxo, para o Puxo. Prezado Puxo, reportarei táxi, 3378. E agora, avistando a 1,5 de Simbra, tem 35 do Gostilão. Excelente, Puxo, obrigado, Puxo, obrigado. Vento 1 no 0 graus, 129. Acho que é o Gostilão. Passarelo 2230, controle de Salvador, prossiga na chegada Ramã, altímetro no 0 no 3, reporte 0 descida. Gente, está desça para o nível 050. Decola na Arbor 1, transição Elefa com curva direita. Aciona 5576, gol 1867. Regimento correto, aponta para o gol no 867. Graças a Deus. Poderia funcionar a frequência do controle? 1-9-8. Já, obrigado. Oscar Golf, não tem autorização 90 cookies. Amatango Oscar Golf. Serra Bravo, Quebec Vitor, autorizado via rotação de voo, nível 100, saída Arbon 1, Elefra, primeira curva direita, responda 5566. Nível 100, viu? Acho que o Serra, correto, confirma. Pátio, tá, vai ser autonomia? Tá no pátio 3, decolada 10, 04 IOP, autonomia 5 horas, que é internado no Salvador. Suficiente, lambda 10. Eu acho que você reporta pronto, táxi, pra 3. Boa tarde. Solo, boa tarde, eu sou o Kilo, livrou 10, inicialmente, pátio 3. Acho que o Kilo autorizado, Kilo, pátio 3.